Rádio Antinoeb dá agora início aos melhores da rádio. Um momento de descontração com boa música e um grande apresentador, Paulo Santos. Olá, amigos ouvintes, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 26 de janeiro, quarta-feira do ano de 2011. Programa Os Melhores da Rádio, com realização e apresentação de Paulo Santos. Um programa com música calma, tranquila, música para você relaxar nestes finais de tarde de terça e quarta-feira, no programa Os Melhores da Rádio, que está no ar consigo aqui na sua Antena Web com o vosso amigo Paulo Santos. Vamos, amigo ouvinte, começar musicalmente esta nossa emissão de hoje com três temas. Primeiro, Miquel Carreira, Chama Por Mim. Depois, Milênio, Por Amor Sou Capaz de Tudo. E Pedro Abrunhosa, Onde Estiveres, Eu Estou. Amigo ouvinte, fique bem, fique na nossa companhia, na companhia do programa Os Melhores da Rádio, até às 19h30 com Paulo Santos, aqui na sua Antena Web. Boa tarde. Chama por mim. Rádio Antena Web. Sintonizador. Desde que nasci, sonho com alguém como tu. E nunca mais aprendi a viver assim, só e nu. Porque a esperança veio trazer aquilo que nunca pensei ter para mim. O mundo já me sorri. Por amor, eu sou capaz de tudo. Por amor, eu vou até ao fim do mundo. Não importa o que disserem de mim, eu só quero ser por feliz. Amor, eu sou capaz de tudo. Por amor, eu vou até ao fim do mundo. Não importa o que disserem de mim, eu só quero ser feliz. Só o teu olhar, só o calor tapa-te o mundo assim, só para não ver chegar o fim. Não ouças mais ninguém, ouve só o bater do coração quando ele sussurra que por amor eu sou capaz de tudo. Por amor, eu vou até ao fim do mundo. Não importa o que disserem de mim, eu só quero ser por feliz. Amor, eu sou capaz de tudo. Por amor, eu vou até ao fim do mundo. Não importa o que disserem de mim, eu só quero ser feliz. Ouve o coração, segue o instinto que há em ti. Não digas que não, quero te abraçar. Acredita em mim. Por amor, eu sou capaz de tudo. Por amor, eu vou até ao fim do mundo. Não importa o que disserem de mim, eu só quero. Eu sou capaz de tudo. Por amor, eu vou até ao fim do mundo. Não importa o que disserem de mim, eu só quero ser. Oh, oh. Por amor, eu sou capaz de tudo. Por amor, eu vou até ao fim do mundo. Não importa o que disserem de mim, eu só quero ser feliz. Assim, meu corpo é o teu mundo. E um beijo, um segundo, és parte de mim. Para onde olhares, eu corro. Se me faltares, eu morro. Quando vieres, distante, solto as amarras e tocam guitarras por ti como dantes. Agarra-me esta noite, sento o tempo que eu perdi. Oh, agarra-me esta noite, que amanhã não estou aqui. Agarra-me esta noite, sente o tempo que eu perdi. Agarra-me esta noite, que amanhã não estou aqui. Olá, amigos ouvintes, votos renovados de uma ótima tarde para si, mais uma vez, na companhia do programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, até muito perto das 19h30, aqui na sua rádio Antena Web. A melhor rádio, a que lhe dá a melhor informação, a melhor música, a melhor programação, você poderá encontrar aqui na sua Antena Web, a melhor rádio que você poderá ouvir. Vamos retomar a música, desta feita com mais dois temas. Primeiro, Santa Maria, És Demais, e Leandro e Leonardo, Amo-te. Fique bem, fique na companhia da sua Antena Web. Encontrar-te na rua. conquistar. Te percebo em qualquer lugar. Tá morando no meu pensamento. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, diz pra mim qual caminho eu tenho que seguir pra falar do meu imenso amor e parar de sofrimento. O amor é tudo, acende a vida, deixa o tempo mais bonito. A gente sonha, a gente busca o infinito. Se sente leve, tem vontade de voar. E eu te procuro, porque existe essa loucura no meu coração. E eu queria dividir contigo essa emoção. E com a força do meu peito poder te falar. Oh, oh, oh, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Percebo em qualquer lugar. Tá morando no meu pensamento. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, diz pra mim qual caminho eu tenho que seguir pra falar do meu imenso amor e parar de sofrimento. O amor é tudo, acende a vida, deixa o tempo mais bonito. A gente sonha, a gente busca o infinito. Se sente leve, tem vontade de voar. E eu te procuro, porque existe essa loucura no meu coração. E eu queria dividir contigo essa emoção. E com a força do meu peito poder te falar. Amigos ouvintes, estamos praticamente na nossa reta final do nosso programa de hoje, Os Melhores da Rádio, referente ao dia 26 de janeiro, quarta-feira do ano de 2011. Mas ainda há tempo para lhe deixar uma receitazinha, para lhe adoçar a boquinha. Portanto, mousse de morangos, ou seja, pega num pacote de chocolate em pó, coloca dentro de um recipiente, coloca também um copo de leite, mete dentro do recipiente, juntamente com o chocolate em pó, e bate com a batedeira durante 1 minuto e meio a 2 minutos. Depois, amigo ouvinte, pega em morangos inteiros ou partido a metade, como queira, coloca dentro da mousse, mexe bem mexido, leva ao frigorífico 1 hora e meia a 2 horas, amigo ouvinte, digo-lhe que é uma receita, portanto, maravilhosa. É bastante simples, é bastante prática, mas digo-lhe que é uma delícia, é uma maravilha. Assim, com esta receita chegamos ao final do nosso programa. Prometemos regressar na próxima semana para mais 2 emissões do programa Os Melhores da Rádio, que lhe faz companhia todas as semanas às terças e quartas-feiras aqui na sua Antena Web. Amigo ouvinte, uma ótima tarde para si e continue sintonizado na sua Antena Web. Boa tarde!